Escuto um barulho como de um trovão. Escuto a trombeta tocar. E no alto eu vejo anjos a cantar. Anjos a cantar. Dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Ele vem com majestade pra buscar sua igreja aqui, e a igreja subirá com Ele. As nuvens com poder e glória, pra julgar o mundo com poder e glória. Sua majestade vista será, e a terra estremecerá. E já não haverá mais noite ou dia, todos juntos cantaremos uma linda melodia, e adoraremos diante do trono amado Senhor. Corpo transformado, veste de louvor, receberemos a coroa da vitória das mãos do Rei Jesus. E o ouviremos dizer: seus olhos eu enxugo toda lágrima. Eu faço nova todas as coisas e te digo assim: Igreja amada, minha noiva, vinde a mim. Vinde a mim, Igreja amada, Igreja amada. Com poder e glória, Ele vem nas nuvens com poder e glória, pra julgar o mundo com poder e glória. Sua majestade vista será, e a terra estremecerá. E já não haverá mais noite ou dia, todos juntos cantaremos uma linda melodia, e adoraremos diante do trono Senhor, corpo transformado, vestes de louvor, receberemos a coroa.